tem como. Como você é, não importa o que os outros irão dizer, eu quero você pra minha mulher. Carabao. Eu sei, eu amo você. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo pra ser, ser feliz e fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos. E aí? E na sala de aula, só quero todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Carabao. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece. Tu tá marcando? Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. E a saudade, saudade. Pula, sobe, desce, eu não sou videogame pra você. E na minha irmã nunca eu vou ser. Babebe, boburra, pode crer. Pula, sobe, desce, eu não sou videogame pra você. E na minha irmã nunca eu vou ser. Vida. Na vida vou vivendo sozinho. Carabao. Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. E não. Não tem nada com isso. O tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro. Eu te juro, eu não minto. DJ Silvinho. Nada sem você. Festividade em São Sebastião. Hoje em Cachoeira do Arari. E o Carabao chegando junto. Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. DJ Silvinho, vai tocando. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. E deve ser bom demais. Isso é bom demais. te acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer. Será que é bom? É bom demais. Teu corpo nu me fez esconder. É pra espantar os carapanã. A imagem do prazer, pensando em você. Tu já pensou? Teu corpo nu me fez. Canta aí, canta aí. Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só em um só coração. DJ Cebola e o Pesca, o Pescador. Só um sonho acordei. Do Mapará, lá do Retiro Grande, tá aqui com a gente. Os meus sonhos de amor, me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Vem do caqueado. Ela fez. Uma noite a mulher me abandonou e no meu quarto comecei a sofrer. E essa mulher, essa mulher, essa mulher que me abandonou, machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. DJ Silvinho. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para por fogo nessa meu bem, meu bem. Eu quero os lábios seus, oh, me beija, amor. Quero sentir outra vez como da primeira vez. Ah, ah, ah. Pra recordar, recordar. É no deserto te encontrei. Imaginava ser assim. O que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhada em você. Cachoeira do Arari. Quando você vai perceber, quando a gente ama alguém, não vai sofrer. Eu que tanto te amei, tu deu valor? Você não deu valor pra esse alguém. Ai, você voltou. É muito grande. Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou pra esse alguém. Você voltou. Não posso acreditar. Você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou pra esse alguém. Você voltou. Não posso acreditar. Você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo.

Bacuri tá aqui com a gente. Obrigado, Bacuri. Nosso amigo Thiaguinho, ele que dá maior valor no Carabao. Valeu, Thiaguinho. Você falou, seu amor se acabou. Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Tudo que um dia me falou, espero que não escute de alguém. Wesley, lá de Macapá. Um abraço, meu amigo, tamo junto, hein? Toda a galera de Macapá invadindo o Marajó. Wellison Pereira, aqui de Sori, também tá aqui com a gente. E a saudade? A saudade que ficou dentro. Carabao. Do meu coração. Não aceito esse adeus. Água do sol. Posso ver nos olhos seus a força da nossa paixão. Não brinque com amor. Não brinque com amor. Te amo. E eu te amo como nunca eu amei ninguém. E a saudade? E a saudade que eu tenho no peito só aumenta porque eu sinto por você. E eu te amo e sei que nunca vou deixar de amar. Eu preciso ter você comigo e esse amor já não pode esperar. Não pode esperar. DJ Silvinho. E é só pra recordar. O Lava Jato Rei Arthur. Todo mundo tá aqui com a gente. Emoção. Poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem. Tem uma identidade aqui comigo. O cara perdeu a identidade. O nosso amigo Elielson. Eliécio. Mona de Assunção. A tua carteira e tua identidade tá aqui comigo, viu? Chega aqui. André, o Adriane, o Wagner completando 32 anos hoje. Parabéns, meu irmão. Sou tão feliz quando estou perto de ti que não me acostumo. Se não sinto calor do teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás com areia branca. Tu escorregaste das minhas mãos. Aquele amor, o braço preto e a esposa a medalha e o louro do pau. Eu sinto do pau grande de Moaná. Estarei pra sempre te esperando e te amando com amor lindo. Tecno Show emocionando você.

te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. E aí? Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar. Lá vem o drone! Loucuras e seduções, meu amor. Tá de Silvinho! Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. Vem de muito longe, me deixa louca. Carabao, Carabao, Carabao, Carabao, Carabao. Bora! Seu cabelo loiro, pele de seda. Cachoeira do Arari! Como foi gostoso eu te Festividade de São Sebastião. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. A Laura, a Tinha, a Dete, a Nicole e as músicas de, do GDB aqui de Sori. Quando a gente ama, a gente bota pra ferver. Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender. Eu sei, vou com certeza até a palavra. Você me ama, mas tem medo de falar, querido. Querido. Alô, querido? Querido. Oi. Oh, querido. Querido. Oh. Uelzinho, lá de Salvaterra, tá curtindo? Carabao. Valeu, meu irmão. Vai! Passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. O David Modesto, o Dinho. Se expressou. Problemático, galera de, do mercado de Joanes. Dinho, lá no apoio. Se expressa. Valeu, hein? Por ti. Eu menti. Eu chorei. E eu menti. Eu cresci com esse amor. Como é que é? Eu. Um abraço, Arnaldo. E Gilmar R5. Jãozinho. Lá do Bom Jesus de São Doutônio. Tá com a gente, obrigado. Meu amor. Do Caracará, tá curtindo o Carabao?

aceitar. Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Pra recordar. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não vive. E a saudade de Cachoeira. O meu pensamento é ser de você. Era de Santa Cruz do Araria. Misturária. Toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Pra recordar. Viva a esperança. E a tristeza, hein? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que ela tá na cama? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Apavoro o vento, sussurra seu nome. O Tony Mototaxi, a galera do Campinho. Lá de Ponta de Pedras. Valeu! Com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Furioso Carabao. Sonhei com você. Te ver naquele lugar onde te conheci. O Brasil, Lava Jato, Rei Arthur, estou na área. A minha paixão é grande. É grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mais? Mais. Minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração, oh, oh. DJ Silvinho, detonando! Quando eu partir, não quero ver você chorar. E esse amor? O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento, e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Tá na área, Havana. Quando eu partir, um abraço, Havana. Quero ver você chorar. Direto de Belém. Nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me DJ acompanhar. DJ Silvinho.